No encarte que tem arte, sem charque bem bate. Em Marte, os embates nem arde. Em farte, sem carne pra comer, vou ver quem late. Bem saifeiro, bem mate, e arremate. Bem vale, só um temac. Meu defeito é não aceitar nenhum empate. Meus direitos eu vou cobrar até do ECAD. Daia plebe mais LED, tornai febre. Bailec sai da bed, não mais neve. Cai, perde, o pai ergue, o rapaz bebe. Quem mede o seu viver tem o jaz breve. A paz pregue, jamais negue. O que mais pede, o que sai cede, tanto faz, segue. Que se for do presidente é o que mais fede. Vou explodir a porra toda com meu iPad. Já é pro cão, eu que amasso pão. É minha execução, a face do cuzão, vida percussão. Sente o localmente, é boçal, a gente é mortal. Frente ao portal, pentecostal. Yeah, a ponte me agangrena. Corro é no horizonte que dá pena. Tô moendo onde o monte vê da tena. Socorrendo igual ponte de safena. Clássico como Mozart, o sentimento faz eco. Com a garra de um gigante pra não ser mais um boneco de maquete. Marionete que só repete o que vê na TV e na internet. O que o povo não se submete pra virar manchete. Irmão, uma letra vazia e um refrão chiclete. Sua arte chama menos atenção que seu topete. Cê pode até ter um Corvette e um Chevette, mas se for pra ser assim, prefiro andar de patinete. Meu rap é marcante como o Big Puff. Sua voz é mais irritante que a do Jigglypuff. Ainda acha que é tough, mas eu sou tougher. E acabo contigo, amigo, antes do pronunciamento do Bruce Buffer. Não adianta pôr uma corrente, fazer cara de valente. Não é questão de quem é mais mal, mas quem é mais inteligente. A mente é um livro amplo, e é melhor eu ir pro trampo. E antes de abrir a boca, exercitar meu hipocampo. Capiche, pra fazer rap então capiche. Rachixe, só falam disso, virou clichê. Vixe, para de forçar o flow, Joe. Atentado na palma da palma da mão, a granada que estoura na cara dos caras. Pou, pou. Cara, você tem um bom box, mas eu tenho um bom box. Esse tum-tum tóxico, monta um clássico. Nada contra o trap, não aguento linhas de trapo. Olha pras minhas track, veja as rimas que trago. Já que eu não represento o rap de nenhum estado. Já deu, só represento o rap em seu melhor estado. Acabo com vocês, com o que tenho rabiscado. Minha guerra é contra o mundo, isso é bem mais arriscado. Nasci pra te fazer abortar a missão. Você tem muito que aprender, vou te dar uma lição. Quatar a questão, nem preciso contar a questão. Não me encolho, abre teu olho, eu vou passar a visão. Você se declara de cara como um cara, não pare. Se for me comparar, compara com quem para, não pare. Não com quem vara, com vivara, pinga com mel e campare. Esses comédias fizeram da cena American Pie. Então vai, ou qualquer outra sósia. Minhas linhas te coloquem uma situação bem mais que embaraçosa. É, minha caneta é meu alteres. Mato MC de Araque que altere o caráter nos caracteres. Meu corpo, meu bolso, mas não enche meu saco. E nem vem roubar minha brisa com esse seu papo barato. Tira um retrato e se adianta. E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa tua planta. É papo de banca, é fato de banca, é chato de tanta. Amarra sem bronca que eu vejo comédia pensando que pode. Não pode, explode um recorde onde status é que é iPod. Nós não pisa dois segundos, revolução hashtag. Não faz nada pelo mundo. Sua equipe walk and talk, ela rock and the rap top. Não stop, para my keep, the shit in the hip hop. Mil grau, que eu também quero chapar. Essas piranhas tão cientes, eu nem precisei avisar, mano. Tô dizendo que eu loque de lá, não rende, não vende, não gostam de mim. Meu objetivo não foi de agradar, mas a tua mina me prefere assim. É sério, maniga, really pode pá. Então virou banho, é melhor combinar. Vocês brigam nos dias ímpar que eu fodo no dia pá. Assim ninguém reclama que elas sabem que o napalm não é Bin Laden. Mas nós tá suave no fim de semana. Acende a bomba no ataque pra ficar rico. E depender de rap eu fico, não fica no arvende planta. Uma noite em cada pico, viva minha vida cigana. E se o dinheiro fica curto, nós passa na americana. Check it, check it. É o encontro de reis, pronto. Cês têm artigo caro, mas não tem caneta, que não é nem três conto. Eu mesmo me policio, as minhas leis monto. Rap game, tirei sua ficha e cê nem fez ponto. Preferem carro ou céu? Meu carrossel tem cavalos de potência pra deixar os seis tonto. É um ponto de vista, o que penso não é rumor. E meu senso de humor é mais tenso que um tumor. Quer saber quem é ou quem são, sem menção desses vegetarianos que quer reencarnação. Sem suspense, é terror e também é ação. Os comédia e eu falo a 12 e 3 sem reação. Na sua boca, amargura de uma pinga pura. Xinga, jura que terá fartura, tipo Singapura. Sua saliva ácida perfura e onde pinga fura. Mas de que adianta a estrutura com essa ginga dura? Diz que é pé no chão, mas foi tão infeliz no solo. Eu sou Papai Noel de shopping, boto MCs no colo. Enquanto o rap se ataca em um nível tão maternal, me excito mais com a rixa, Todd versus Nescau, paz.